passado. Em momentos tem chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, o que acontece? As lágrimas, os olhos molham o teu rosto e é tanto sofrimento. Ele quer tua voz e clame ao Senhor e Ele ouvirá o teu clamor, teu clamor. Pra que temer? Cante com a gente. Teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola. Valeu, Clóvis! Valeu, Branco do Branco! Deus abençoe! Aguenta, coração.